Some of them afraid me got the stopper. To every DJ, them a fi talk to me proper. Me come a dance hall, me a go kill you with the lingua. Can and cut the rank of you, full of a stamina. Anyway, me go lord the roots and culture. Oh, hermanos del guerrilla, invadir los territorios. We hacer justicia contra todas las desigualdades sociales, sociales. Tenemos que cantar para vencer el mal. Cierra el torrente, las lamentaciones. Arriba comuneros y vamos a luchar, y vamos a luchar. Encende la antorcha, oh, hermanos del guerrilla. Invadir los territorios, y hacer justicia. Irmãos da guerrilha lutando lado a lado, unidos em frente, guerreiros aliados. Acendam a tocha e lutem pelo povo. O esforço, seu moço, é pela justiça. Barreira, trincheira, todos em seus postos. O inimigo parceiro é duro na queda. Com ele na luta não existe trégua. Mentira, dinheiro são as suas armas. Verdade e justiça são nossa munição. Coragem, audácia pra dentro do pente. Na agulha, parceiro, a força da mente. Que sempre atenta, voltada para o bem. Na guerra ferrenha, onde está você? Tem imprensa que difama o MST. Observa, vigia, amando da CIA. Magueia, inventa, usa hipocrisia. Mas nossos guerreiros, eles não se enganam. Acendam a tocha, enfrentem hermanitos. De la tocha, hermanos del guerrilla. Invadir los territorios, y hacer justicia. Encende la tocha, hermanos del guerrilla. Invadir los territorios, y hacer justicia. Encende la torcha, hermanos del guerrilla. Invadir los territorios, y hacer justicia. Encende la torcha, hermanos del guerrilla. Invadir los territorios.